cansado de lero lero. Vejo o mundo inverso igual Jack Sparrow. Amor, se quiser, espero. Na bolsa ela leva um berro. Sabe que essa vida é louca. Mano, eu só te atropelo. Dá um check no telão. Não tenho dom pra ser um barriqueiro. É que às vezes não entendo o amor de Plutão em Vênus. Beat swag nível raro. Caramelo, se esfrega até amá-lo. Dentro e fora do meu carro, pisa no meu banco, caramba. Fim de tarde em amarelo, na corcova do camelo. No calor grudando todo o seu cabelo. Ela cala a boca, eu quero lambê-lo. Com dinheiro de estrangeiro, ideias nunca mais morreram. Eu vi meus rivais correram, escolheram o mesmo, mas eu venço. Porque a insegurança induz o erro. Levar pra um lugar bacana, só pra gente viver o que sonha. Muitas estrelas e o cheiro de grama. Eu tô só colhendo, eu plantei minhas escolhas. Sou fruto da nossa vitória. Meu estímulo é nossa história. Nunca pensei em te encontrar neste deserto. Eu caminhava só, eu vim de longe. Eu também sinto sede, venci minha fonte, você é minha nascente. O vento fresco que vem de frente. Me deixa seus pés, depois tirar os meus do chão. Agradeço a Deus por você ser minha tentação. Abrindo 1 milhão de mar vermelho, se for preciso, só pra ficar contigo. Seremos igual todas as lendas que viveram, pensando em fazer história antes de fazer dinheiro. Eu não sigo cartilhas, eu sou um negro livre de verdade. Eu faço o que me der vontade, hoje eu quero te arrastar pra base. É sem mimimi, sem quais, sem blá blá blá. Só papapá no seu bumbum, ó zum zum zum. Pra lá e pra cá, eu atrás de tu. Tipo um pirata no mapa do seu tesouro. Te levar pra um lugar bacana, só pra gente viver o que sonha. Muitas estrelas e o cheiro de grama. Eu tô só colhendo, eu plantei minhas escolhas. Sou fruto da nossa vitória. Meu estímulo é nossa história. De não quer me ver nem pintada de ouro. Só por isso comprei um cordão de prata novo. Tudo que me faltava eu buscava no outro. Talvez por isso nunca tive nada duradouro. Mas agora me amo, tô pronto pra ser feliz. Era Deus acima de tudo e você acima de todos. Pensei no perigo dessa afirmação. Nessas que meu país elegeu mais um bobo. Eu fui longe de jangada e vi o Titanic afundar. Perdi alguns irmãos e vi que a vida é um sopro. Mas agora me amo, tô pronto pra ser feliz. Troquei um Gucci da Prada por um chinelo de couro. Foi na simplicidade que descobri o luxo. No meio das suas pernas descobri o gosto. Joguei umas pra mente, nego, e parte o fluxo. Se for pra um pagodinho, também tô disposto. Eu sei que cê gosta mesmo, é do meu esguiche. Não aguenta mais dar com esses cara frouxo. Que não sobe dinheiro e falte bochicha. A marca da minha boca tá no seu pescoço. Aquele sono pesado depois de uma ideia leve. Brigar por coisa boba pra depois ficar no love. Pega seu telefone pra gente gravar um movie. Capetinha 66 que gosta de 69. Obra de arte, cê deveria tá no Louvre. Se existe algo mais lindo, não há nada que prove. No seu corpão violão, gato, eu vou fazer um groove. Eu só tinha dinheiro, eu era um cara pobre. Hoje eu vou te levar pra deitar na cama. Vou fazer como faz quem ama. Te mostrar como é ter insônia. E eu vou velejar nas águas do Rio Nilo. Sem gafanhotos ou seja sem grilo. Só o amor próprio é de verdade. Eu vou te levar pra um lugar bacana. Só pra gente viver o que sonha. Muitas estrelas e o cheiro de grama. Só colhendo eu plantei minhas escolhas.